Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Prepare aquele lanchinho especial e o seu suquinho de laranja que vamos começar a leitura de mais um tema. Você está ouvindo o Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. As consequências do aumento da desinformação e infodemia no Brasil. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. O excesso de informação é um fenômeno que nasceu nos anos 2000 e vem crescendo com a popularização do acesso à internet. Afinal, todos os dias nós recebemos uma enxurrada de informações em diversos meios de comunicação, principalmente nas mídias sociais. Em 2020, esse fenômeno ganhou uma maior clareza devido à pandemia da Covid-19, sendo definido como infodemia, ou seja, uma epidemia de informações. Isso porque a pandemia de coronavírus estimulou um comportamento na sociedade. As pessoas passaram a consumir e compartilhar diversas informações, pois estavam lidando com uma situação desconhecida. Contudo, apesar da intenção de se informar, a prática acabou resultando em desinformação. O jornalista americano David J. Rotkopf é o criador do termo, mencionando-o pela primeira vez na sua coluna sobre a epidemia da SARS, síndrome respiratória aguda grave, no jornal Washington Post, em 2003. Em sua coluna no jornal Washington Post, Rotkopf definiu a infodemia como alguns fatos misturados com medo, especulação e boato, amplificados e transmitidos rapidamente em todo o mundo pelas modernas tecnologias da informação. Afetaram as economias nacionais e internacionais, a política e até a segurança de maneiras totalmente desproporcionais às realidades básicas. Texto 2. Quando nos deparamos com informações falsas e fabricadas para prejudicar o debate democrático sobre alguma temática social ou sobre alguma pessoa, chamamos de desinformação ou informação falsa. Frequentemente, essas informações falsas vêm disfarçadas de opiniões pessoais, sem citação de fonte científica e sem a referência dos trabalhos científicos da pessoa que está sendo divulgada como cientista, indicando que pode ser falsa ou com potencial enganoso. Por isso, precisamos ter muito cuidado para não espalhar boatos sem a devida checagem do conteúdo para não prejudicar o processo de sua identificação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o termo infodemia é caracterizado como uma superabundância informacional, muitas vezes precisas, outras não, que dificulta o acesso da população às fontes e orientações confiáveis quando precisam delas, podendo colocar em risco a saúde de indivíduos e grupos sociais. Texto 3. É neste ponto que a infodemia ataca, nos tornando indivíduos angustiados, deprimidos, exauridos e até prostrados ou apáticos. A quantidade ilimitada de conteúdo, opiniões e estatísticas eleva nosso nível de estresse e aciona mecanismos nocivos como medo, ansiedade e pânico. Em outras palavras, adoecemos e nos tornamos mais propensos a agir de forma irracional, impulsiva e pouco empática. No Reino Unido, teorias massivas e infundadas levaram milhares de pessoas a acreditar que a tecnologia 5G era responsável pela pandemia. Resultado? Quase 100 torres de telefonia móvel foram incendiadas e funcionários de diversas operadoras sofreram violência física. No Irã, mais de 700 pessoas morreram após a ingestão de álcool de procedência desconhecida ou contaminado com metanol. O motivo? Notícias falsas. Por fim, no Brasil, observamos ações e discursos xenofóbicos, agressões contra algumas comunididades globais, manifestações negacionistas, uso de medicamentos preventivos sem comprovação, resistência às medidas oficiais e até contra a vacinação. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.